Whisky Indiatão, informo que será ultrapassado pela sua direita transporte de órgãos vitais aeronaves. Reduza, qual a velocidade que você tem condições de reduzir? Reduz 1958, desça para 4 mil pés, que negar 1092. Gol 1885. 85 Guarulhos, só um minuto, subida da El. Autorizado 360, rota conforme, decola da 190, primeira curva direita, saída da El, Leda, voa Bridge, Alta Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, aciona 5152 e o controle 198 pro gol 1885. Cartão 8, chama o quando plano para acionar. Chamaremos. Eno 352, controle 19-8. 19-8, obrigado. Controle Salvador, gol 1-6-1-3, boa noite. Foi 1-3, boa noite, contato radar, gol 360, sai da água. Eu fio da água, eleva 360, gol 1-6-1-3. Romeo Whisky, India Tango, reação uma navegação, Prédio Duna. Ok, tá cruzando 240, perdeu o contato com o centro. Gente, 63-10, acione a identificação autorizada, chegada a Mário, pressão nível 080. 080 Mário, 63-10, poderia falar estado? Autorizado. Imagina, se tivesse estado já. Skin de Atango dessa para 2.000 pés, autorizada sinal LS. Autorizada sinal LS, o Papa Romeu, o Skin de Atango. Ancona, Meno 3, chame Recife, 288. 288. Desonei LF, 3258. 3858, torre 1895. 1895, boa. 3858. Aqui na 63-10, desça para 3 mil pés, sem legal na 0-2. Oi, Salvador, boa noite. Tá 3, 258, ILS. Pista na zero, baixar, checar, visão. 3858, pouso autorizado, tá no zero, 20 graus, 129, 2012. 7, livre, pouso, 10, 3858. Olha, Papa Romeu, o Whisky Otango já estabilizado, em LS da 10. Whisky de Otango, torre 1895, grata pela colaboração. Fala na torre 118, Vespal 95. Boa noite, Papa Romeu, Whisky Otango. Assina 6310, 2000 pés, autorizado a sinal ILS. 2000 pés, autorizado a sinal ILS. 1-3, continua aguardando pista livre. 1-0, 1-3, aguardando pista livre. O Papa Romeu, o Whisky já tá. 3858, 03, direita 219. Direita 219, bom. Salvador, bora. 3859, levou na Eco. 3858, bem-vindo, Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, 3858. Índia Tango, pouso autorizado, 90, 120 graus, 12 nós. Pouso autorizado, Papa Romeu, Índia Tango. Juliette, eu tô 3858. 358, Juliette, portão 3. Média Juliette, portão 3, 03, 38258. Índia Tango 07, direita, solo 121 no decimal 9. Direito, decimal 9, decimal 9, decimal 9. Solo, solador, solador, solador, solador, solador, solador, solador, solador, solador, solador, solador. Prossiga via Alfa Juliette, e após prossiga até parte principal e reporte na Lima para prosseguir com o táxi, o Whisky com o Índia Tango. Alfa Juliette, reportará na Lima. O Papa Romeu, o Índia Tango. Platina 6310, Cime Torre, 19895. 895, obrigado, até já. Oi, Salvador, boa noite, Cime 6310. 6310, avistado, ajuste 1013, pouso autorizado 90, vento a centena com 12. Afirmativo, 6310, livre pouso. Geral para pernoite não está sendo possível a permanência. Pode prosseguir após a Lima, Mike reporta na Quebec para ingresso na 17. O vento puxando a 6310? 120 com 10. Ok, obrigado. É 310 aos 13, direita 219. Direita 219, senhor. Paulo, boa noite, o Chanel 6310. Bem-vindo, 6310, prossiga táxi Alfa, reporte da Juliette. Boa noite, cliente Alfa, antes da Juliette reportar. Quebec ingressa pista 97 e reporta pátio 4 ingressando o whisky indietano. Solo Salvador, 1885, está no 08, pushback, acionamento. zero, hoje autorizado, sem táxi. Chamaremos. Juliette 6310. Vai ingressar Juliette, portão 6 dúzia. Juliette para o 6 dúzia, positivo. Salvador, passarelo 2224. 2224, acione identificação, voz 1, na desça para 3 no pés, que é legal no 0 no 3. Voa Duna, 2224, paciente da Tango. Solo, 1885, acionado e pronto táxi, 1975 a bordo, 3 horas e 50, Terra Galeão. Aparelho 2224, para 2000 pés, autorizado a final ILS. Pereira. Pista para 2 mil pés, autorizada final ILS. 2 mil pés, autorizado ILS, você vai para estabilizado 2224. Salvador, boa noite, gol no 885, próximo ao ponto espera da 1-0, pronto. 885, autorizado, decolagem, uma certena das nós, ajuste padrão. Mete a linha de decola, gol no 885. Salvador. Pereira 2224, libera a restrição de altitude e velocidade. Está livre. Sempre falou 2-4, controle 9-8. 198. Controle igual 188. 85, contato radar, suporte 360, saída da EL. 360, da EL. Voo 188. Controle o gol 1885. Prossiga, gol 1885. Devido à nossa performance, não vamos cumprir aqui passar o 20 milhas acima de 130. Sem problemas, gol 1885. Acerte. Estabilizou, tem um campo à vista, parceria do 2224. Complete final, chame torre 118 decimal 95, parceria 2224. 11895, em pé daqui a pouco. É. E Salvador, parceria do 2224, boa noite. Fareto 2224, boa noite. Tem livre pouso 110, vento é 110, 0 graus, 129. Chega, trem. Reportarei daqui a pouquinho uma chave travada. Sim, hein? Salvador, boa noite, TAM 3858. 3858, Fortal, é, nível já aprovado, 370, tá pronto, cópia? Afirmativo, pronto. Fortal 370, rota Pisolona 9, da cola Pistão 0, é, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Momo, após Momo Froti, subida Momo, transição Froti. 5177 transponder, controle 119.8. Porta linda, Aprovado, 370 pela Transulu 19. Decola da 10, vai por baixo esquerda, Momo, Frutia, saída. Transpondo 5177, o controle Salvador 198. É o TAN 3858, posição 03. Sim, chame quando pronto, posicionar. Vamos lá. Paixão e travou. Ciente. Agora centro 100 graus com 099. Obrigado. Boa noite, 85, chame Recife agora, frequência 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. 25, 25, 1, boa noite. Boa noite. Área 2224, solo 32, libera direito, 121, décimo 9. 9 liberando, 2224. Muito boa noite, passarelo 2224, livrou. Bem-vindo, prossiga via Alfa Quilo, pátio 3. 2224, fica atento ao sinalizador, não pátio 3. Alfa Quilo, pátio 3, fica atento ao sinalizador 2224. Recife, Salvador, eu fiz 5591, Luciente da Tango, perdeu contato com o Recife. Na cena de identificação, reposto para descida, na chegada Bonfim, a guarda elétrica que surge, ajuste no 0 no 3, 5591. Desce e mantenha 4000 ajustado em 1013, 5591. Sul November, o controle, assistente de identificação, mantenha em visual 075, reposte para descida, ajuste no 0 no 3. Aeronave leva em firma porta. Vai direto da Pão, reposta para descida, Eco Zulu November. Siga na cópia. Autorizado, Salvador Recife, 370, rota via Upper Whisky 58, decola no zero, primeira curva à esquerda, no perfil da Puca Jamo, transição Caju, 5174 transponder, controle 199.8. Então é assim, 370 uniforme Whisky 58, decola da 110 com curva à esquerda, Puca Jamo Caju, 5174 119 decimal 8 sinal 63 no zero. Correto, chame ponto ponto meia dúzia para o pushback somente. Amarelo. A 3662, acende a identificação, desse mantém o 060, aguarde a LS X-Ray, ajuste no 013, campo 3662. noite, é 35218 com a Unifor. 35218, boa noite, assim a identificação, reporte para descida, aguarde chegada a Mari, LS X-Ray, ajuste 1013. Mari X-Ray 1013, reporte para descida, 35218. Para o estúdio de tráfego do Zulu 90. Tempo. Nome é 04, disse manter nível 070, autorizado chegada Mari, ajuste 1013, aguarde LS X-Ray, ou nome é